te trago em mim. Como podem sonhos criar vida, tomar corpo e lugar, e não chegar ao fim? Contar, você vê.